Pastores, camponeses e reis se alegraram naquela noite. Mas aquela alegria que começou em Belém ainda hoje é comemorada. Feche seus olhos agora. Imagine, contemple o rosto do bebê. Aquele bebê hoje é o Rei dos Reis. Assim você verá o grandioso dom de amor de Deus para sua vida e conseguirá declarar que Ele é o Filho de Deus.